Paz do Senhor! Hoje eu quero falar para você sobre dois juízes. Um deles é o juiz que nós vamos ver aí nos campos, nos jogos que estão para acontecer. E vamos ver muitos juízes fazendo coisa errada, julgando errado. O juiz do campo de futebol só enxerga na frente deles, por isso que eles precisam dos bandeirinhas, porque eles não enxergam 360 graus. Por isso que lembram da família deles. Misericórdia. Mas existe outro juiz, e é um só, o único, o justo, que é no campo da nossa vida, que é Jesus Cristo. O juiz do campo de futebol, ele julga só a jogada, mas no campo da nossa vida, Jesus Cristo julga a intenção do coração. É antes da jogada. Não deixe no campo da sua vida qualquer um como juiz de futebol apitar e julgar. Jesus Cristo é o justo juiz da tua vida. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.